mudei de ideia. Ficar sempre na mesma é como ficar velha. Nada contra muita idade, até que eu tenho um bocado. Mas juízo de 70 aos 30 é engraçado. Só que tudo eu fiz batendo com a personalidade. Mas tem gente que exagera e ainda por cima tem mais de uma identidade. Do final eu sou no meu mundo o meu próprio umbigo. Tudo tem que ter o seu recheio. Nem sempre os fins justificam os meios. A vida tem os seus receios. A vida tem. Eu prefiro a humildade, mas aqui nessa cidade eu vou ficar de tanta gente só com o meu eu. Meu CEP eu esqueci, mas até onde eu sei sou eu que sei de mim. Mas agora que me acostumei comigo, confesso que até é divertido. Ser moderno é muito chato, cintura de pilão, sentimento de Pilatos. Tudo tem que ter o seu recheio.